trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again? Shady's back, back, back. Tell a friend. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle the hip and wiggle a bit and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, but you receive so damn much of my ass, you ask for me? Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in, and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Caros ouvintes, bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 91ª edição de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2002 estará em destaque desta vez, um ano que não teve direito a festival na RTP da Canção. Que desgraça, que desgraça. Portanto, e pela primeira vez nesta série específica de emissões, começamos por escutar a música que ocupou, de acordo aos arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 2 no European Top 20 de 2002. Excluímos a faixa mais comercializada na Europa nesse ano, porque o single que ocupou o número 1 foi Whenever, Wherever, e havia sido comercializado a partir de 2001. Aliás, essa faixa foi escutada na emissão da semana passada, música da colombiana Shakira. Ouvimos, portanto, o primeiro single do quarto álbum de estúdio de Eminem, intitulado The Eminem Show. A 13 de maio saiu para as lojas Without Me. Segue-se uma música que foi originalmente gravada em 1968 para o filme Live a Little, Love a Little. Era de Elvis Presley. 34 anos depois, Junkie Cheese L fez uma versão mais moderna dessa mesma melodia. Junkie Cheese L lançou em maio, ele também é conhecido como Tom Olkerborn, A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fine, a little less fun. A little less kind, a little more smart. Close your mouth and open up your heart. Maybe satisfy me. Satisfy me, baby. a little more action. All his time to hate shit, satisfaction in me. A little more time, a little less fun. A little less fine, a little more spot. Oh yeah, I'm gonna open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Oh baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Mas iremos escutar já de seguida a melodia nacional. Não se afligem, amigos ouvintes, não se afligem.

belas de vendas. A melodia que esteve durante mais tempo na liderança do Billboard Hot 100, a tabela oficial dos Estados Unidos da América, era uma canção da jovem cantora americana Ashanti, do seu álbum de lançamento com o mesmo nome da intérprete Ashanti. Em 2009, foi inclusive considerada a canção número 19, aquela com o maior sucesso da década de 2000, precisamente pela Billboard, que a colocou no número 19 da última década. Foi a 29 de janeiro que se iniciou a comercialização de Foolish. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm with you. And though my heart can't take no more, I keep on running back to you. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm with you. And though my heart can't take no more, I keep on running back to you. Baby, I don't know why you're treating me so bad. A próxima melodia foi a número 1 na rádio norte-americana na última década, aquela que tocou mais vezes nas rádios dos Estados Unidos da América. Chegou à Europa a 25 de março de 2002 e é um single do álbum dos Nickelback titulado Silver Side Up. Seria o último single a chegar a número 1 no Billboard até 2007, quando a canção de Maroon 5 Makes Me Wonder conseguiu o mesmo feito. Ouçamos de Nickelback, How You Remind Me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Oh, must have been so bad. Slimming women must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Provavelmente a canção mais bem sucedida em 2002 dentro do género pop veio da Espanha, mais concretamente da Andaluzia. Tem três versões: espanhol, inglês, espanhol e ainda em português. Las Ketchup cantaram em 2002 um grande sucesso que saiu para as lojas em 29 de julho. Fique com The Ketchup Song, a CNG. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y en su traje agua marina. Van besos de contrabando y donde más no va un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo raga. Yeah.

Feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor.